Aí, esse som foi inspirado, escrito, baseado em histórias reais. De familiares, amigos. E até mesmo na minha própria história. Vou narrar pro C o que foi muita treta. Viragozolândia resultando em problemas. Meu jeito de ser, de comportar, de se viver, já não era o mesmo, no rosto dava pra ver. Olheiras em destaque, o semblante triste. Era maquiado pelas doses de uísque. O sorriso forçado, apagado, mocota. Voltava a brilhar depois do copo de vodka. Rotina diária, do trampo pra casa, já não me atraía. Só me estressava, ser exemplo pra família já não interessava. Vendo sonhos distantes, aquilo frustrava. Minha cara é encostar nas festas da quebrada. Pegar a moto, acelerar, senão a mente chapa. Fumar um cus parça antes que o chip trava. Tomar um Guedes, ficar tranks, desenrolar uma cara. E foi assim durante anos, sem ouvir família. Só mina, roots, goró e os parça na minha vida. Vivendo de curtição, na pura ilusão. Botando pra derreter, te chavando no mundão. Demorou, mas quem diria? Fui mais uma vítima. Caí na armadilha, louco de moto e um vira. Lamentável, infelizmente é tarde. Não vigiei, sofri um acidente grave. Punho esquerdo quebrado, joelho lesionado. Bacia fraturada, fui hospitalizado. Por obra divina, não perdi minha vida. Cadê os parça e as mina, depois da cirurgia? De cadeira de rodas, na fisioterapia. Na reabilitação, só o apoio da família. Obrigado Deus pela proteção divina, pela bênção concedida, por salvar minha vida. Fé em Deus é necessário para prosseguir em busca da paz. Sei que o justo aqui não irá perecer. Fé em Deus é necessário para refletir. Não desiste jamais. Vencer só depende de você. Uma casa herdada, bom emprego, faculdade, bela namorada. Um diagnóstico aponta em minha infertilidade. Meio conquistas, perdi a tal felicidade. E entendi que bens materiais não vale nada. Faculdade trancada, formatura naufragada. De onde vem o abraço, vem o pack da rasteira. A balança revelou 15 quilos de perca. Vontade de ser pai, constitui família. Virou insônia e acabou em dose de chivas. Tudo que era exclamação, virou interrogação. Não tem cobertor que aqueça o frio da depressão. A amizade me mostrou que é falsidade em segredo. Só servia pela moto, pelo whisky Red Label. Quis um almoço de domingo com meu filho num duplex. Não deu, e essa dor não se resolve com Dorflex. A vontade de casar, lua de mel em Veneza. Virou briga, frustração e acabei na micareta. Noite longa sem resposta, carente de fé. Nada machuca mais que o desprezo da minha mulher. Me envergonhei, procurei a Deus quando precisei. Ajoelhei, fechei os olhos, ergui a mão e implorei. A fé move montanha, arrepiado percebi. Um anjo no púlpito fale, as palavras é pra mim. Inspirei-me Daniel na cova dos leões. Enxerguei as soluções em Cristo e suas comunhões. Tem da fé o que até no lixão nasce flor. Terapia que me salvou, louvado seja o Senhor. Nos passados, o casamento foi reatado. Hoje meu filho completa o seu primeiro aniversário. Fé em Deus é necessário para prosseguir em busca da paz. Sei que o justo aqui não irá perecer. Fé em Deus é necessário para refletir. Não desiste jamais. Vencer só depende. Viagens, evento, hotel, coquetel, mulheres, motel. Nem sempre nessa ordem, mas o fim era o mesmo. Acordava com uma mina, sem nome e endereço. Faz tempo que não vejo meu filho nem minha coroa. O fim do anonimato, o início da vida louca. São Vicente, Guarujá, Praia de Santos, junto com o André do rap. Mil anos antes disso, minha separação foi complicado. Em seguida, no São Jorge, Gilmar assassinado. Mesmo ano, minha mãe partiu pra não mais voltar. Fase 2 da minha vida louca, vou te contar. Cachorro vira lata, livre e solto no mundão. Nas madruga era vinho, depressão, um oitão. De dia era churrasco, Bento 15 sempre rindo. À noite solidão, pensando em suicídio. Até que o Eterno falou e eu ouvi. Me fortaleceu, tio, mas não entendi. O amanhã, o despertar, despertou o menor. Escrevendo outra vida, fase 3 foi a pior. No meio dos caras loucos, sim, bandido mal. Fiz parte do mal, mas pra mim tava normal. Já não era só o resto. rap, churrasco, irmão. O bang era frenético, início do pancadão. O clima era pesado, tudo junto, misturado. Rap, funk, drogas, criança e adulto armado. História longa, extensa, fase 3 foi louca mesmo. Até que veio o arrependimento e meu falecimento. Mas renasci nas águas batizado, remido pelo sangue do cordeiro. Hoje a voz do mestre sigo, junto com a esposa que se ajoelhou. Clamou, tanto orou que o criador escutou. Pela misericórdia do pai, hoje sou pai de verdade e não apenas mais um que faz. As lembranças não se apagam, mas absolvido tô. Já não há condenação pra quem tá na paz do pastor. Como explicar minha fé pra aqueles que quer saber? A graça do Messias se vive e não se vê. E pra dizer, bola, digão, me perdoe pelo tempo em off que fiquei, irmãos. Várias fitas aconteceu, uma pá não entendeu que o velho homem morreu e nasceu um novo eu. Glória a Deus. Tamo junto.